outra atitude. 15 anos, moleque. O jogo começa quando eu saio de casa. A lupa sai pesadão, portando do bom, viajando em cada viela dessa cidade, ouvindo bom som. Quer um conselho de amigo? Não me siga que eu tô louco. Tô sendo feliz com minha gata, compadre. Chega de passa sufoco, porra. Vida que segue de fluxo em fluxo, noitadas, bebidas, chá. Boladão nas ideias, firmeza com a rapa, pondo no mapa a cidade madrasta que acolhe e maltrata seus filhos de sangue. Se algum dia eu pintar de Mustang, perigoso arrasta o bang. Nem confessa comentário, logo o tempo desmascara. Tô fudendo pra esses comédia que fala na net e não fala na cara. O problema é minha brisa constante, ou sou moralismo idiota? Foda-se tu, pau no seu cu, deixa de conta lorota. Vesti minha peita do fla, maluco, o bagulho é sério. Lutei pra caralho pra transformar o sonho em fato venéreo. E nós joga junto com o time, tá firme na luta, no jogo. É outra atitude nas pistas, bagunçando o tabuleiro todo. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Sou espírito livre, maluco, se liga, eu vim botar pra fuder. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. É outra atitude em todos os sentidos da vida, a ideia é crescer. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Sou espírito livre, maluco, se liga, eu vim botar pra fuder. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. É outra atitude em todos os sentidos da vida, a ideia é crescer. Nunca pensei que a inveja destruiria um ser humano comum. Que ao invés de pensar em progresso, só pensa em mim, fala pelo bumbum. Vomitam palavras sem nexo, mas só fortalece a ideia dos parça. Que o jogo é jogado, mas muitos preferem ficar alimentando essa farsa. Cadê o respeito de irmão pra irmão, de quebrada unida cantando bagulho? Esse capitalismo não pode jogar os nossos valores no entulho. Respeito o bagulho, meu chapa. Vida é louca e comédia não passa, mas vida que segue cachorro. Tempo é rei, nada vem de graça. Por isso escolho e sorri, bons ventos me sopram a favor. Aprendi que a vida tem que ser vivida com intensidade e amor. E não dessa forma que desmoraliza maluco e mata o ambiente, que faz eu perder a esperança naquilo que sempre foi conivente. A chapa tá quente, reconheço que o Bozo é um filho da puta, jogando bosta em nossas conquistas e anos de luta. Por isso a meta é vencer, pois percebo que logo estoura. Aí a sua felicidade vai ficar somente na história. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Sou espírito livre, maluco, se liga, eu vim botar pra fuder. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. É outra atitude em todos os sentidos da vida, a ideia é crescer. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Sou espírito livre, maluco, se liga, eu vim botar pra fuder. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. É outra atitude em todos os sentidos da vida, a ideia é crescer. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. Se for pra jogar, tamo aí. É outra atitude em todos os sentidos da vida, a ideia é crescer. É, família, 15 anos de caminhada. Graças a Deus a todo vapor e mais forte do que nunca. Só tenho a agradecer a todos os irmãos e irmãs que sempre fechou. Minha mina Paloma, que me deu um filho lindo chamado Paolo. Aos meus amigos Leandro Gladiador, Muguinha e o nosso eterno Thiago. Ao Alexandre, Natasha, Léo Soto, DJ Fiote, Fábio Araújo lá do Rio de Janeiro, Fábio Fernandes, Bem Bolado, MC Nogueira, Thiago Cabeça, Maxwell, Fábio, Daniel, Thiago, Douglas, Igor, a todos que foram da minha oficina de rap, ao campo de batalha, malandrinhação beats por cada batida, a minha quebrada, Vila Arquelau, a minha cidade, Uberaba, o nosso estado, Minas Gerais, e é daqui direto pro mundo, anota aí. Outra atitude, outra atitude, outra atitude, outra atitude, outra atitude, outra atitude, outra atitude, outra atitude, outra atitude, outra atitude.